cidade em dor. Zedequias, rei, em temor, as muralhas cercadas, o pão se foi, a esperança se esvai, mas clama a ti, Senhor. Liberta, ó Deus, o nosso coração, na dor e na luta, tu és a salvação. Deus vieram, a cidade caiu, mas em meio ao caos, tua voz me viu. Em meio à prisão, há um plano de paz. Na fornalha da vida, a esperança renasceu e veio me. Salvação.